Pela primeira vez, cerca de 40 indígenas da aldeia Pataxó, em Angra dos Reis, visitam o Cristo Redentor e vivenciam uma experiência emocionante e cultural no Alto do Corcovado. Um encontro inesquecível no Alto do Rio de Janeiro. Imagine ver de perto um dos monumentos mais famosos do mundo, depois de anos sonhando com esse momento. Foi exatamente isso que aconteceu com os indígenas de Angra dos Reis, da aldeia Pataxó. Na manhã de terça-feira, dia 8, cerca de 40 membros da comunidade, entre crianças, jovens e adultos, participaram de uma visita especial ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Eles não foram lá apenas para tirar fotos ou ver a vista. A visita foi muito mais do que isso. Eles fizeram parte do projeto Cristo Experience, uma imersão cultural que transforma a visita ao santuário em algo marcante, cheio de conhecimento, emoção e respeito às tradições. Logo no início do passeio, os indígenas de Angra no Cristo Redentor foram recebidos com carinho pela equipe do santuário. Muitos ali nunca tinham ido ao rio, muito menos subido Corcovado. E a cada passo, os olhares se enchiam de encanto. O grupo teve a chance de conhecer a história do Cristo Redentor, que foi inaugurado em 1931 e é um dos maiores símbolos da fé e da cultura brasileira. Mas a visita não foi feita de qualquer jeito. Por meio de recursos tecnológicos, como projeções, sons e vídeos, o projeto Cristo Experience proporcionou uma jornada interativa, quase como uma viagem no tempo. Além disso, o espaço do santuário foi explorado com atenção. Cada detalhe foi compartilhado, desde o significado religioso do monumento até as histórias das pessoas que ajudaram a construí-lo. Foi um momento de troca. Os indígenas ouviram, aprenderam, mas também compartilharam sua própria cultura, sua ancestralidade e seus saberes. Um encontro de culturas no coração da cidade, esse tipo de ação tem um valor imenso. Para os indígenas de Angra dos Reis, é um reconhecimento. É o Brasil dizendo: vocês fazem parte da nossa história. Ao visitar o Cristo, eles não apenas conheceram um ícone nacional, mas reafirmaram seu lugar dentro da diversidade do nosso país. É bonito imaginar a cena: crianças da aldeia correndo pelo santuário, os mais velhos observando a cidade lá do alto, e todos juntos vivendo um momento único, cheio de respeito, espiritualidade e conexão com o sagrado. O que é o projeto Cristo Experience? Talvez você esteja se perguntando: o que é esse Cristo Experience? Ele é um projeto que transforma a visita tradicional ao monumento em algo mais profundo. Com o uso de tecnologias modernas, como realidade aumentada, vídeos imersivos e recursos sonoros, ele ajuda cada pessoa a entender melhor a importância do Cristo Redentor, não só como ponto turístico, mas como símbolo de fé, paz e união. E o mais bonito: o projeto quer ampliar o acesso. Ou seja, ele não é feito só para turistas. Pessoas de diferentes regiões, culturas e histórias de vida são convidadas a viver essa experiência. Assim como aconteceu com os indígenas da aldeia Pataxó. Por que essa visita foi tão especial? Essa visita foi marcante por vários motivos. Primeiro, porque foi a primeira vez que esse grupo indígena esteve no Cristo Redentor. Depois, porque eles foram recebidos com respeito, acolhimento e interesse real pela sua história. É muito importante ver ações como essa acontecendo no Brasil. Muitas vezes, os povos indígenas são esquecidos ou deixados de lado. Mas quando vemos eventos assim, percebemos que estamos caminhando para um país mais justo, mais diverso e mais unido. O que podemos aprender com esse momento? Essa visita dos indígenas de Angra dos Reis ao Cristo Redentor nos ensina sobre empatia, inclusão e reconhecimento. Mostra que quando abrimos espaços para ouvir e acolher outras culturas, todos ganhamos. O Brasil é feito de muitas vozes, e todas merecem ser ouvidas, vistas e valorizadas. Um gesto simples com um impacto enorme. O dia 8 de julho ficará na memória dos moradores da aldeia Pataxó de Angra dos Reis. Mas também ficará na memória de todos que acreditam em um Brasil mais humano, mais respeitoso e mais acolhedor. A visita dos indígenas de Angra no Cristo Redentor foi um momento de celebração da diversidade, da fé e da cultura. Um dia que mostra, com simplicidade, o poder do encontro e da escuta. E que prova que, sim, todos têm lugar no topo do Corcovado.